Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Estamos começando aqui no Defecernet as rapidinhas, os melhores 5 minutos do seu dia. Hoje vai ser um pouquinho mais demorado, mas em geral vai ser isso aí mesmo. Como vocês já devem ter lido o nosso texto anunciando a cobertura da nossa pré-temporada, a ideia aqui é fazer uma cobertura rápida, essencial sobre algumas equipes e alguns cenários relacionados à temporada de 2016 do College Football. Hoje a gente vai começar com um bloco que a gente vai chamar de os melhores e os piores. Quem são os melhores e os piores? São aquelas equipes, mais ou menos, das conferências boas. Então a gente vai falar de equipes da ACC, da Big 12, da Big 10, da SEC e da Pac-12. Que são as conferências, as maiores conferências chamadas de Power 5, beleza? Comigo aqui estão o Nicolas. Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Está também aqui o Nathan. Olá. Só isso, Nathan? Sim. Um olá sucinto hoje? Sim. Beleza, então. O Nathan está tímido hoje, gente. Além do Nathan, está aqui também o Rafa. E aí, Rafa, como vão as coisas aí no interior paulista? Eu já fiquei famoso por reclamar do calor daqui, né? Mas ultimamente eu tô com frio. Tá vendo? Tem que ter cuidado com o que você pede, né? É. Bom, explicando rapidinho como vão ser as coisas hoje, vai ser aquele mesmo formato que nós usamos no nosso podcast do Draft, só que um pouquinho mais rápido, né? Vamos falar de algumas equipes que a gente acha que vão surpreender nessa temporada, algumas que vão decepcionar. Que equipes são essas? São as equipes que não estão dentro das 40 que nós vamos fazer previews individuais, que a gente já avisou que a gente vai fazer previews individuais, as rapidinhas, para 40 equipes. Fora dessas 40, a gente vai falar de algumas de destaque hoje aqui, beleza? Algumas equipes e jogadores. Vamos começar falando das equipes que a gente acha que podem surpreender nessa temporada. Nathan, qual equipe você acha que pode surpreender a gente nessa temporada? Fala aí pra gente. Bom, eu acho que Arizona pode surpreender a gente nessa temporada. Ano passado eles tiveram muitos altos e baixos, terminaram 7-6, perderam para a maioria dos times bons na tabela. Mas eles contam com vários jogadores importantes de volta: o running back, o Nick Wilson, principal jogador do ataque do time, o quarterback titular, o Ono Solomon, alguns wide receivers bons, o Trey Griffey, que é filho do jogador de beisebol lendário Ken Griffey Jr. E na defesa eles perderam o principal jogador, que era o Scooby Wright. Foi um dos principais jogadores defensivos da Pac-12 nos últimos anos. Arizona pode surpreender bastante essa temporada. Tem uma tabela um pouco complicada. Joga contra o UCLA e Utah fora de casa. Mas é aquilo. Tá bem abaixo do radar. É um time que é perigoso. Vamos ver o que os Wildcats conseguem. Então. E você, Nicolas? Quem você acha que vai surpreender essa temporada? Quem você acha que é aquela equipe que vai chegar com tudo? Olha, eu acho que Penn State não vou dizer que vai surpreender de muita forma, mas porque as minhas previsões é que Penn State talvez faça no máximo uma vitória a mais do que teve no ano passado. Apesar de mudanças recentes no time, a questão do James Franklin, o Hackenberg saindo do time, sem contar também que outros jogadores saíram, como por exemplo o Colonel Sieb e o Anthony Zettel. O time perdeu bastante jogadores para a NFL e também para a graduação. Era um time que sofreu muito com offensive line, que não tinha uma consistência muito grande, nem uma boa quantidade de profundidade de jogadores, né, para poder trocar. Então, eu imagino que mesmo com o Penn State tendo dois quarterbacks freshmen, inclusive o Sorley, que conseguiu jogar com Georgia, né, que já que ele é o único momento que ele teve para poder jogar, eu imagino que Penn State possa surpreender de alguma forma. Muita gente não estava botando muita fé nesse time, mas eu imagino que pelo menos o Penn State consiga chegar numa posição de um bowl novo esse ano. Beleza. E pra você, Rafa, qual equipe você acha que vai surpreender a gente esse ano? Eu vou com Missouri. É uma equipe que nas últimas duas temporadas teve um desempenho aí já, de certa forma, surpreendente, né? Não passou muito longe de ganhar a divisão East da Southeastern. E eu acho que a gente tem que prestar atenção também que eles vão retornar boa parte do ataque, né? Capitaneado pelo Matty Mal, terceiro ano dele jogando. E ele volta com quatro homens da linha dele, da linha ofensiva, que já era bastante. Então eu acho que é uma equipe que pode acabar surpreendendo ganhando a divisão. Duvido que ganhe, né, a Southeastern inteira, mas é possível que eles ganhem a divisão e entrem no radar do pessoal, dos especialistas, nos próximos anos. É, vencer a SEC talvez seja demais para Missouri, ainda mais com técnico novo e tudo mais, né? Mas são metas bastante alcançáveis, realmente. Eles vão estar disputando o título da East novo, mesmo com Florida e Tennessee num ano fenomenal. Aliás, Tennessee todo ano está dizendo que eles vão vir num ano fenomenal, mas raramente isso acontece. Enfim, isso, a gente vai falar melhor de Tennessee daqui a algumas semanas, não se preocupe. A equipe que eu acho que vai surpreender nessa temporada é Pittsburgh. Eles tiveram, assim, nos últimos 6 anos, várias trocas de técnicos. Tanto que até 2014 eles tiveram 3 temporadas consecutivas com 6 vitórias só. Foi um cálculo desse sentido, assim. E eis que entra o Pat Narduzzi, ex-coordenador defensivo de Michigan State, e promove uma mudança enorme de cultura no time, uma cultura vencedora. Então eles já tiveram uma temporada 8-5 ano passado, eles começaram com 5 vitórias e 1 derrota só, foi um começo fenomenal. E conseguiram se manter mesmo perdendo James Conner durante a temporada, que era o running back, o melhor jogador do time, né? O lado bom é que o James Conner está de volta. O lado ruim é que o Tyler Boyd, recebedor da equipe, melhor jogador, um dos melhores jogadores de toda a ACC, não está mais. O que a gente pode ver é que o James Conner, ele está totalmente recuperado, parece estar totalmente recuperado, e vai formar com o Kadri Ollison, que foi o jogador que substituiu ele ano passado, uma boa dupla de running backs. Que a gente sabe que o running back você não trabalha em dupla, né? Porque é uma posição que é bastante física, você acaba se cansando demais. Com um pouco de mais experiência do Nathan Peterman, que vai assumir o posto de quarterback, agora que o Chad Wojcik se transferiu para Arkansas State, com um pouco de estabilidade dele, essa é uma equipe que pode ir longe, pode muito bem chegar até mesmo a final da ACC. Vocês concordam comigo? O que vocês acham a respeito disso? Eu concordo. Pittsburgh com ataque corrido muito bom, com a volta do James Conner e com uma linha ofensiva excelente, que eu vou falar de um membro dessa linha ofensiva daqui a pouquinho. É uma ACC bem balanceada, bem competitiva. Pittsburgh vai correr por fora. Como nem tudo são rosas, vamos falar agora daquelas equipes que devem decepcionar nessa temporada. Aquela que, a gente sabe, sempre tem aquela equipe que chega com bom hype e acaba decepcionando, outras que nem chegam com hype e acabam decepcionando do mesmo jeito. Para mim, a equipe que vai decepcionar essa temporada é a West Virginia. Pronto, falei. Eles têm uma tabela que não é nada fácil. Para começar, eles vão enfrentar Missouri e BYU fora da conferência, que são duas equipes que tá meio ali, que nem o Rafa acabou de falar de Missouri. Sem falar que é uma Big 12 na qual não existe defesa de nenhuma equipe, então tem muito, muito jogo com muitos pontos. Então esses jogos de muitos pontos pode tanto ir para o lado deles quanto ir para o outro lado. É muito caro ou coroa. Os resultados de jogos da Big 12 são muito caro ou coroa. Porque nenhuma equipe quase tem defesa. Se você for ver qual equipe que tem uma defesa consideradamente aceitável, que é Oklahoma State um pouquinho, mas tirando isso, não existe defesa no Big 12. Então, a West Virginia vai ser aquela mesma história dos últimos anos. Vai começar bem, vai fazer umas vitórias interessantes como assim da temporada, vai ser, esse time vai longe. Vai passar 2 semanas, vai perder, vai terminar ali num 6-6, 7-5, bem provavelmente. E o Dana Holgorsen vai ser demitido no final da temporada, porque para mim ele já está fazendo hora extra lá em Morgantown. Mas e para você, Nicolas? Quem vai decepcionar essa temporada? Esse ano, é meio difícil o time que eu escolhi esse ano decepcionar mais do que teoricamente ele já decepcionou no ano passado. Mas South Carolina provavelmente é o time que não vai conseguir engatar nesse hype ou não hype dessas dúvidas sobre o Will Muschamp. Depois dele ter tido mais uma vez uma temporada satisfatória, / gloriosa, / fundamental como coordenador defensivo, ele foi contratado por South Carolina para ser de novo técnico. A grande questão é que nesse momento, diferente de Florida, South Carolina tem grandes deficiências no ataque em questão de prospects. Depois da saída do Ferrell Cooper para a NFL, praticamente South Carolina não tem ninguém para receber bolas, que seja alguém que, vamos dizer assim, não seja medíocre. Na questão dos quarterbacks, provavelmente a maior batalha desse ano em praticamente todo o college football, porque são mais de 5 prospects que podem ser starters no time, para vocês verem como está a qualidade do time de South Carolina. A única coisa que tem um pouco mais de certeza é o David Williams, que vai finalmente ser starter do time no ataque. Enquanto na defesa, o maior problema é que provavelmente quem deveria ser a pedra fundamental desse time, o Sky Moore, infelizmente não vai poder jogar 2006 por causa de uma cirurgia no pescoço, né? E sem contar que a linha defensiva tem muitos problemas. O special, a única parte mais sensata seria a parte dos especialistas, sem contar os retornadores, porque tanto o punter quanto o kicker e o long snapper são jogadores de muita experiência. E eu creio que talvez esse ano o que possa mudar para o Muschamp, ao invés de 3-9 do ano passado, é fazer um 4-8 e não sair disso. Você citou punter, long snapper, kicker, mas a gente sabe que, querendo ou não, esses são jogadores que não vencem jogos, né? Um Olha. kicker talvez lá até vai, mas muito talvez, mas um long snapper e um punter são jogadores que, por mais que eles tenham experiência, o máximo que eles vão ajudar é a não piorar mais ainda, né? Porque se a gente for. Eu vou tomar o exemplo do time que eu torço. Ano passado, os Longhorns sofreram muito com Special Teams e deram oportunidade para outros times para ganharem, como por exemplo contra a Cal, contra a Oklahoma State. Então, tem pelo menos a única parte mais, vamos dizer assim, segura, que seja especialistas, eles não vão piorar a situação toda, né? Mas para você ver como está complicado esse time do South Carolina, que não tem jogadores que vão conseguir se destacar muito, já que até mesmo a secundária deles está muito fraca. Então vamos dizer assim, um time que está sem defesa, está sem quarterbacks, está sem wide receivers, não tem linha defensiva, não tem linebackers agora com a saída do Sky Moore, e a secundária são os únicos jogadores mais experientes, é um sophomore. Então esse time de South Carolina vai ter muito a sofrer e a gente vai ver muito Muschamp aí na linha. Não sei se foi uma boa escolha para ele ir para lá. Para ele foi uma boa escolha, para South Carolina provavelmente não, né? Mas vamos falar de escolhas duvidosas, de técnicos novos. Rafa, eu sei que a sua equipe tem um técnico novo, né? A sua equipe que você acha que vai decepcionar nessa temporada. Conta aí pra gente. Sim, eu escolhi Maryland, que tá com o técnico novo, né, o DJ Durkin. E a equipe conseguiu fazer um bom recrutamento esse ano. E já surgiu um hype com relação à equipe a partir desse recrutamento. A questão é, não é provável que a equipe melhore imediatamente. E não, também não sei se o Durkin é a pessoa ideal para pegar o time que a equipe já tem, que a universidade já tem, para levar a fazer um bom ano em 2016, né? Talvez ele, recrutando os jogadores que ele precisa, no futuro ele venha a ganhar alguma coisa, mas nesse momento é muito difícil que ele tire Maryland da situação dos últimos anos. Mas ao mesmo tempo você concorda que se eles conseguirem pelo menos 5 vitórias já é uma melhora significativa em relação ao ano passado, né? Sim. É porque é tudo muito relativo. A gente sempre tem que lembrar para quem está ouvindo a gente que o mundo do college football é tudo muito relativo. Se você pega lá para Alabama, Alabama é uma equipe que se ela tiver uma temporada com 9 vitórias, é uma temporada ruim. Simples assim. Agora pega, sei lá, uma Wake Forest da vida. Wake Forest tiver 6 vitórias na temporada, é a melhor temporada dos últimos 5 anos. Por aí. Então é tudo muito relativo. Sempre tem que colocar num contexto bem, bem trabalhado para entender. Então, Maryland é uma equipe que, se tiver 5 vitórias, vai ser uma temporada boa. Só que o problema é projetar isso para o futuro. Que no futuro eles vão ser melhor do que eles são, têm potencial para ser agora. É isso que você está querendo dizer, né, Rafa? Isso. E também, por causa desse hype, desse recrutamento, as pessoas estão considerando a equipe. Eles estão esquecendo que a equipe está vindo de uma situação bem desfavorável e pensando que essas 5 vitórias, que seria um ótimo resultado, seja um resultado já esperado. E não, Maryland vai ter que lutar para fazer essas 5 vitórias. Exato. Outra equipe, agora a vez do Natan falar pra gente, né? Que eu já sei qual é a equipe que ele vai falar, obviamente, mas é uma equipe que todo ano começa com aquela tabelinha filha da puta fora da conferência, ruim, ruim, ruim, ganha 4 jogos seguidos, esse ano vai. Chega na Pac-12, toma, toma, toma, toma, toma. De quem isso vai falar pra gente, Natan? Então, vou falar de California Golden Bears, que perderam o quarterback estrela, Jared Goff, primeira escolha geral do draft da NFL, E perdeu também os três principais wide receivers, o Kenny Lawler, Bryce Travis e o Trevor Davis, que foram todos para a NFL também. E é um time que vai sofrer para repor essas perdas. Eles trouxeram o Davis Webb, que veio de Texas Tech, que é transferência graduada, vai poder jogar já esse ano. Mas é um cara que nunca se firmou lá no Red Raiders, que nunca conseguiu a titularidade propriamente. E eles têm dois running backs sólidos, o Kofoni Muhammad, que é um cara mais rápido, e o Vic Enwor, que é um tipo mais forte. Mas eles vão sofrer um pouco com essas perdas. Vai ser uma temporada de reconstrução em Berkeley. E a defesa da equipe não é grandes coisas e não vai ser grandes coisas mais uma vez essa temporada. Pode esperar que vários jogos de 50, 40, 60, 50, que California vai sofrer um pouquinho. Eu acho que eles vão ter que suar a camisa para chegar no gol. E agora, para encerrar, vamos falar de alguns jogadores, né? Primeiro, jogadores projetando para a próxima temporada, os melhores que a gente acha que vão se destacar nessa temporada, e depois alguns que a gente sabe que muita gente que acompanha o programa tem esse link com a NFL, então vamos falar de alguns prospects para o próximo draft da NFL. Nathan, você aí prosseguindo sua fala sobre Cal, qual jogador você acha que vai ser um destaque nessa temporada? Lembrando sempre que a gente está falando dessas equipes que não são das melhores equipes das suas conferências, certo? Eu vou falar do cara que, com a saída do Christian Hackenberg, vai ser o jogador mais importante do ataque de Penn State, que é o running back, que vai ser sophomore agora, o Saquon Barkley. O Saquon Barkley, ele foi um recruta um pouco bem cobiçado, ano retrasado, e teve uma temporada de freshman muito boa, 1.076 jardas e 7 touchdowns. Destaque para os jogos contra Rutgers e Northwestern, que ele foi fundamental, com mais de 100 jardas e 2 touchdowns em cada jogo. E agora o ataque de Penn State deve ser um pouco mais orientado para o jogo corrido, com a saída do Hackenberg. E o Saquon Barkley, junto com o Akil Lynch, eles vão ter trabalho esse ano em Penn State. E você, Rafa, quem você acha que vai se destacar nessa temporada? Eu vou, de novo, para Missouri, e eu vou falar do Charles Harris, que é um jogador que pode jogar ali como defensive end ou outside linebacker, né, que é um jogador de pass rush. Ele é sophomore, ele vai entrar como titular pela primeira vez agora. É bem provável que ele ganhe um certo destaque, ele já tem muita gente de olho nele. Ele é um jogador físico, jogador que tem capacidade ainda de melhorar fisicamente dentro do que ele já está. Ele provavelmente vai ser o principal jogador de pass rush da equipe, né? A equipe tá num momento de se reinventar defensivamente, né? Eu falei antes, né, quando eu falei deles, eu falei que a equipe manteve muitos jogadores do ataque. Não aconteceu a mesma coisa na defesa, e ele vai ter essa oportunidade já de entrar como titular agora. É uma certeza que ele vai ser o titular, ele é muito bom para ficar no banco. Então, é muito provável que ele ganhe um destaque, talvez até nacional. Para mim, um jogador de destaque dessa temporada que eu quero citar é o Willie Likely. O Nathan falou de um jogador de ataque, o Rafa falou de um jogador de defesa. Eu vou falar de um jogador que ele é mais para os special teams. Ele também é cornerback, claro, mas o destaque dele é nos especialistas de Maryland. Likely, ele foi All-American ano passado, foi um dos retornos importantes para o seu senior year. Por aquilo que parece, a gente sempre fala que jogador special teams não faz tanta diferença assim, mas um retornador da categoria do Likely faz sim. Ele liderou a FBS ano passado em jardas de retorno total, com 1.197. Ele teve a terceira melhor média de retorno de punch, com 17.7 jardas, e desses punts ele retornou 2 para touchdown. Para você ter uma noção do impacto que ele teve no time de Maryland ano passado, ele foi o primeiro jogador defensivo da história de Maryland a ultrapassar as 3 mil jardas totais, porque em alguns jogos ele entrou também como wide receiver, que isso acontece com alguns cornerbacks, a gente sabe. Então, um jogador de uma categoria imensa e que muita gente não presta atenção nele porque ele é jogador de special teams. Então, eu quis falar um pouco dele, que é um jogador que deve ser All-American de novo esse ano. Ele tem um dos nomes mais legais do college football, né? Ele provavelmente Temos nomes mais ligados. Likely, entenderam? Entenderam? Mas enfim, vamos prosseguir com a nossa lista, falando agora de prospects para o draft. Eu sei que o Nicolas tem um prospect, o prospect que ele vai falar, o Rafa acabou de falar, mas vai dar umas informações novas para a gente, né, Nicolas? Conta aí. Então, é o mais engraçado não, o mais importante em relação do Charles Harris, apesar de eu estar repetindo um pouco o que o Rafa está falando, é que ele provavelmente vai ser o próximo first round de Missouri. A grande qualidade que tem o Charlie Stepper, comparado, por exemplo, com muitos dos jogadores que foram pro draft esse ano, como Shaq Lawson, Emmanuel Ogba, Noah Spencer, Charlie Calhoun e etc., é pelo menos o tamanho dele. No caso, o Charles Harry, ele tem 1,92m, ele pesa 115kg, ou seja, ele é um cara que ele tá muito forte, pelo que a gente consegue ver. Não vou saber dizer, por exemplo, quantidade de gordura que ele tem no corpo, mas se for comparar, por exemplo, com a temporada de Shaq Lawson, e foi muito parecido com o que ele conseguiu produzir, e foi um jogador que muita gente gostou dele pro draft, eu consigo ver, por exemplo, comparando números, né, a quantidade de tackles total que o Charles Harry teve no ano passado é o mesmo que o Shaq Lawson. A única diferença, que talvez seja a principal diferença entre eles, é o número de tackles que eles fez para loss e de sacks. Então, por exemplo, o Charles Harry teve 18.5 tackles for loss, né? Enquanto o Shaq Lawson teve 24, e o número de sacks foi de 7 para o Charles Harry e 12 para o Shaq Lawson. E agora ele tem uma chance muito grande, principalmente pela mudança da defesa que Missouri está passando para um foco maior no 3-4, né? O Charles Harry pode jogar tanto como defensive end do 4-3 como um outside linebacker do 3-4, inclusive às vezes podendo descer para ficar no como defensive end mesmo no 3-4, devido a essa flexibilidade dele como pass rush. Então, eu acho que esse ano ele tem uma temporada muito para se solidificar como um bom prospect e conseguir subir muito qual seria o round que ele seria draftado. Por enquanto, ele está variando entre terceiro e primeiro round, né? Mas eu creio que se ele tiver uma temporada parecida com a que ele teve do ano passado e melhorar o número de sacks deles, provavelmente, né, entre as primeiras 32 seleções ele vai estar lá no meio. Beleza. E o Nathan também tem um prospect que ele gostaria de citar, né, Nathan? Diz aí pra gente. Eu vou falar do Adam Bisnowari, offensive tackle de Pittsburgh. Eu já falei da linha ofensiva de Pittsburgh, que o Bassi citou mais cedo. First team All-ACC ano passado. Jogou de 12 jogos. E é um cara que tá subindo nas draft boards recentemente. Que tem tamanho de NFL, 1,98m, 136kg. Ele é um dos principais motivos pelo sucesso do James Conner nos últimos anos, que ele é um excelente run blocker. E grande chance de ele sair no top 15 do draft do ano que vem, se continuar mantendo essas performances. Talvez até brigar para ser o primeiro jogador de ofensiva escolhido. Então é isso, gente. Essa é a nossa primeira rapidinha, que não foi tão rapidinha assim, mas ainda é uma rapidinha. Sempre para falar daquelas equipes que são as medianas, ali, meio de tabela, das principais conferências, são as conferências do Power 5. Nos próximos dias a gente vai estar lançando mais rapidinhas, falando individualmente das equipes da ACC para começar. A gente vai falar de Florida State, de Clemson, de várias outras. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas por hoje é só.